Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 20 de março, em discussão única, o projeto de lei 2809 de 2014, de autoria do Poder Judiciário, que cria o 7º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca da capital. O projeto desmembra o 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Regional de Jacarepaguá e, em função da elevada demanda, cria mais esse juizado para aparelhar o judiciário nos processamentos contra a mulher. O texto fala, inclusive, que o 7º Juizado terá a mesma competência territorial do 3º Juizado. Reportagem Ronaldo Ribeiro.